Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Fala aí, Marcão, boa noite. Meu querido, tudo bem? Tudo bem. Chovendo aí no Guaíba? Não tá chovendo não, e nem perto de chover, tá? O tempo que até barbaridade, aqui caindo uma água mais daquela. É assim, mesmo? É. Deve ter a ver com a delação de um senhor aí. É, vou pra Porto Alegre, tchau. A Lise já está Será com você. Bem-vindo. A Lise já está com você, tá. No ar. Quando você quiser que toque a música, é só pedir. Ah, não, Marco. Tudo bem, então eu te falo ali. Obrigado. Olha, gente, vamos começar hoje o programa com a entrevistada. É, né, uma honra falar com ela. O nome dela é Lise Bravo, ou Lizzy Bravo, ou Lizzy Bravo, como pronunciam na Inglaterra, já que ela é bem conhecida lá, já deu depoimento para a BBC e tudo mais. Basicamente, ela, quer dizer, tem uma trajetória super interessante. Ela foi a única brasileira a ter gravado com os Beatles. Ela vai estar conversando aqui com a gente sobre o amor dela pelo quarteto de Liverpool, os planos de contar a trajetória dela. Ela fez um livro de forma independente, mas ela está até buscando, uma editora grande assim, para lançar. Né? Então até fica aí o aviso para o pessoal de editoras. Ela vai falar sobre a trajetória dela e não, quer dizer, não é para todo mundo, né? Porque afinal, muita gente com, sei lá, com 15 anos de idade, muitas moças, pensam no seu baile de debutante. E ela com 15 anos estava no Abbey Road cantando, apenas fazendo backing vocals, apenas, obviamente, entre aspas, da canção Across the Universe. Essa canção, no caso, ela foi incluída numa coletânea chamada No One's Gonna Change Our World, do álbum, do LP Rarities, e também no segundo volume do disco Past Masters, um Past Masters 2 dos Beatles. E ela fez o vocal com uma amiga dela chamada Gaylin, uma amiga inglesa dela chamada Gaylin, e com John Lennon, e junto no estúdio também estava o George Martin, que era o cabeça, uma das cabeças criativas, né, dos Beatles. Tudo bem, Lizzy? Oi, como é que é? Tudo jóia, querida? Tudo bem, tudo legal. Tô tentando aqui resumir a tua trajetória, mas tem muita coisa, então a gente vai Eu tenho pequenas ressalvas. Primeiro, eu não sou a única brasileira, eu e a Gaylin somos as únicas fãs no mundo, né, que cantaram com eles, então... Ah. Então, tudo bem, então, desculpa. Tem uns amigos meus colecionadores que dizem que pessoas que gravaram com os Beatles foram Eric Clapton, Billy Preston, Gaylin e eu. Então, maravilha. Era Gaylin Pease o sobrenome dela, né? Pease, Gaylin Pease. É, e não, outra coisa, estavam no estúdio os quatro Beatles. Os Beatles. E o George Martin, é. Só que nós cantamos com o John e o Paul, né, alternando. E eu comecei cantando o microfone com o John... E depois a gente trocou, eu fui pro microfone do Paul, mas estavam os quatro Beatles presentes. Os quatro Beatles presentes, E o George Martin, claro, produzindo. Claro. E me diz uma coisa, assim, eu até quando eu comecei a fazer a chamada, aqui eu comentei, né, que muita gente nessa idade, 15 anos, estaria pensando num baile de debutante. Como é que foi o lance, já que você é carioca, né, de daqui a pouco, como é que foi? Foi tipo um acordo que fizesse com a sua família, tipo assim, eu não quero o baile seguinte, de debut? Como é que funcionou isso? É o seguinte, a minha melhor amiga, Denise, nós tínhamos acabado de fazer 15 anos. Eu faço 29 de maio e ela 14 de junho. E a gente convenceu nossos pais de, em vez de fazer a festa de 15 anos, mandar a gente para Londres. Já então, conseguiu ter intenções? Não, era com a intenção única de ver os Beatles, evidentemente. E assim, eu não sei como que ela conseguiu convencer tanto os pais dela quanto os meus. E ela foi na frente... porque o meu pai estava viajando e ele tinha que assinar os documentos para eu viajar sozinha. E ela foi bom porque ela já descobriu tudo. Quando eu cheguei lá, ela já sabia tudo. A casa de todo mundo, onde gravava, que horas gravava. Aí eu já cheguei com tudo. Tanto que eu cheguei, no dia que eu cheguei, 14 de fevereiro de 1967, eu vi os quatro Beatles e o Brian Epstein no mesmo dia. Com a mesma roupa. Ela não deixou nem eu tomar banho, trocar de roupa. Falou, larga a mala aí no hotel, vamos embora que eles estão gravando. O nosso timing, sem querer, foi fantástico, porque eles estavam gravando Sgt. Pepper, né? Uhum. Então foi um ano assim, foi um ano de ouro para quem era fã dos Beatles em Londres, porque eles iam aos estúdios todos os dias, aí depois emendou com o Magical Mystery Tour, com o Estreia de Yellow Submarine, com não sei o quê. Uhum. Eu sei que foi um ano em que a gente conseguia vê-los quase todos os dias. Sensacional. E me diz uma coisa, e como é que foi a tua entrada assim, no Abbey Road? Eu já vi em outras fontes. Abbey Road. Mas... No Abbey Road, isso. Ah. Comentando, né? Comentando sobre de um road que te viu ali emocionado ali na frente. Não, isso é o seguinte, quando eu cheguei. Fala a versão oficial, a versão real mesmo. Não, não, que tá no meu livro, né? É o seguinte, uh-huh. Quando nós chegamos para nesse dia que eu cheguei, né? Que ela não deixou nem eu trocar de roupa, nós fomos para os estúdios. Ela tinha visto eles entrando para gravar. Então nós fomos para lá para vê-los sair. E os dois primeiros que saíram, não tinha nenhuma outra fã lá nesse dia, só nós duas. Na entrada, uhum. Na hora que eles entravam, que era de tarde, sempre tinha muita gente. Mas na saída, que era de noite, podia ser 10 da noite, 4 da manhã, né? Evidentemente as meninas eram menores de idade, tinham hora para chegar em casa. Só que como nossas mães e pais não faziam ideia onde a gente estava, a gente ficava até a hora que quisesse. Então, O primeiro que eu saí foi o John, os primeiros que saíram foram o John e o Ringo. E, inclusive, nós estávamos sentadas na escada e ela falou para mim, uma pessoa falou, pediu licença, porque a gente se abuletou lá no meio da escada, e ela falou para mim, é ele. E eu não sabia o que ela queria dizer com isso, mas eu levantei e era o John. Então, o primeiro Beatle que eu vi, olho no olho, foi o John, meu favorito. Uau. E o Ringo. Aí, quando eles foram embora... eu comecei a chorar. Aí o Mal Evans, que era um dos roadies deles, veio, me abraçou, falou, o que houve? Por que você está chorando? Aí eu falei, eu sou do Brasil, tenho 15 anos, cheguei hoje e acabei de ver o meu ídolo, John. Aí ele me deu um Kit Kat, um chocolate no qual eu sou viciada até hoje, comprei até um hoje. Então, e me disse, não chora não, que amanhã o John vai estar aqui, você pode ver ele de novo. Então não. Essa é a história do... que ele ficou com pena de me ver chorando, né? Aí depois, um pouco mais tarde, saíram o Paul e o George. Entendi. Então, com isso, num dia eu estava no Leme, aqui no Rio de Janeiro, e no dia seguinte, né, aqueles que eram uma voz num disco, uma foto num jornal, uma imagem num filme, viraram realidade, assim, em tempo recorde, né? E esse teu amor pelos Beatles, eu deduzo, posso estar errado, mas por isso que eu estou te perguntando, querido, é o seguinte, e como eles não se apresentaram no Brasil, posso, tô deduzindo errado que, na verdade, assim, quase que a tua intro para o trabalho deles foram os dois filmes, foram o Hard Day's Night A gente era fã desde que saíram os primeiros discos. Desde que saíram os primeiros discos, a gente já gostava, mesmo sem ter visto nenhum filme. Mas a gente tinha visto várias vezes os filmes, né? Ah, mais de 100 vezes, cada um. Mais de 100 vezes. Todas nós, a gente ficava de 2 até as 10 no filme, porque era a única maneira da gente ver ele se mexendo, entendeu? Agora, o máximo da loucura era em Londres, eu ia, via ele chegando pra gravar, aí se tava passando, às vezes tava passando Help e Hard Day's Night junto, né? Aí eu pegava um trem, assistia as duas sessões e voltava para os estúdios para ver os quatro saindo do estúdio. Quer dizer, era o pacote completo, né? Uhum. Quanto tempo durou a gravação em si? A nossa parte? Por volta de 2 horas. 2 horas, tá. E 2 horas no Beatle Paraíso. Eu até ia falar depois do Magic Christian, né? Que é o filme do Ringo Starr. Que no Brasil chamou o Beatle Paraíso. E que a gente perguntava o seguinte também, como é que, se tivesse que definir de forma assim, muito breve, naquelas 2 horas, teve contato com eles ali no estúdio, eles trabalhando, fala um pouquinho, por favor, dos quatro, né, assim, tipo assim, quando pensas no John, no Paul, no Richard Stark, né, no Ringo e no George Harrison, e depois no George Martin, me fala assim, um por um, assim, qual é a tua impressão de pessoa que conviveu, nem que fosse por 2 horas, né? Não, você tem que entender uma coisa, Marco, que eu naquele momento, já tinha um ano que eu estava em Londres e eu via eles todos os dias, praticamente todos os dias. Já estava um ano ali? Eu ficava em frente dos estúdios. A gravação foi em fevereiro de 68. Eu cheguei em fevereiro de 67. Ah, tá. Então, eu estava acostumada a vê-los todos os dias e eles a mim, né? Claro, e eles sabiam que eu era do Brasil e tal. Tanto que quando nós entramos no estúdio, o Paul falou para mim, canta em brasileiro. E eu fiquei com vergonha e não cantei. Burra, podia ter cantado uma bossa nova, que eu sempre amei música brasileira, mas fiquei com vergonha. Então, nessa altura eu já estava com 16 anos, né? Porque já estamos em 68. Então, quer dizer, o clima lá dentro foi muito tranquilo, porque a Gayle e eu estávamos muito acostumados a vê-los todo dia. Então, a gente ficou tranquilo, normal, a gente não ficou, sabe, a gente estava alegre, né? Era um dia diferente dos outros dias, exatamente por estarmos dentro do estúdio com eles, mas a gente ficou tranquila, não ficamos assim, sabe, agitadas ou dando risadinha, coisa de adolescente. Não, a gente ficou tranquila e curtindo. O Mal fez chá, ofereceu chá pra gente com biscoito. Eles estavam sempre querendo, perguntando se a gente estava bem, né? Querendo que a gente ficasse à vontade, ficasse bem. E elogiando a nossa voz, o George Martin também elogiou. Então, assim, imagina, eu cheguei lá e na hora de começar a passar a música, né? O Paul pediu licença, arrumou meu cabelo e botou um fone no meu ouvido, né? E me explicou que um lado tinha que ficar para fora para eu ouvir o ruído do ambiente. E o John me chamou para cantar no microfone dele. E me explicou que era um microfone direcional e que eu não podia... Me explicou que era um microfone direcional e que eu não podia... A gente tinha que cantar muito perto um do outro. Entende? Então, duas vezes ele falou mais perto, mais perto. Aí eu cheguei mais perto. Então... imagina, isso realmente foi assim uma coisa inacreditável, né? Eu estar do lado, tão perto na época, entre aspas, a paixão da minha vida, né? Porra, e depois aí, mais tarde, eu passei pro microfone do Paul, que aí foi mais tranquilo, porque eu me sentia muito à vontade perto do Paul. Você perguntou dos quatro, né? O John e o Paul, claro, estavam. Na hora da gente passar a música, o Paul estava no piano e o John no violão, na hora de passar a música pra gente. E depois, na hora de cantar, o George estava tocando um instrumento indiano. E acendeu um incenso no estúdio e tal. E o Ringo estava por ali também. Os meus olhos estavam sempre em cima do John. Então, o que outras pessoas estavam fazendo, eu não vou poder te dizer. No meu diário está escrito, eu queria poder não ter piscado para ver o John mais, entende? Porque meu olhar era para ele o tempo todo. Entendi. E mal que pergunta assim, quando é que... Eu imagino que daqui a pouco você fica até quase que acostumada de vê-los, mas quando é que a ficha realmente caiu assim, tipo assim, uau! Né, eu sou uma das pouquíssimas pessoas que, de certa forma, trabalhou com eles. Muitos anos depois. Na época, nós não tínhamos, nem eu nem a Gayle tínhamos essa consciência, sabe? Estamos gravando com a maior banda que já... Não, a gente estava tendo um dia mais legal que os outros, sabe como é que é? Entendi. Mas assim, demorou muito tempo para eu entender realmente o que tinha acontecido, né? Porque você tem que lembrar que ter 15 anos... ou 16 anos em 1967, é igual a ter 8 hoje, né? A gente era muito criança, né? Então, não tinha assim, a gente não tinha. E também é porque a gente, vendo eles todo dia, a gente não tinha essa noção deles como sei lá, seres extraterrestres. Né? Eles eram como eles eram pessoas muito simples, muito acessíveis. A gente chamava eles de os meninos, the boys, né? Então... A gente não tinha essa noção de olhar para eles e pensar, estou olhando para um dos maiores compositores. Não tinha isso, né? Entendi. A gente, nós, aquele grupo de fãs que estava ali todo dia, que depois que eles passaram a gravar na Apple, a gente passou a frequentar a Apple e a gente se auto-intitulou Apple's Crofts, né? Inclusive o George fez uma música para o nosso grupo, linda, que está no primeiro disco dele. Então, é aquela coisa, a gente estava ali o tempo todo, né? Estava ali o tempo todo. E a sua lembrança do grande George Martin, produtor, muito assim, eu sei, já falou pra gente aqui que os teus olhos estavam direto no John, mas assim, sim, você pode cavocar na tua mente, dig on your mind, pra tentar lembrar. Olha, eu me lembro, porque ele tava lembrando que, pra quem já foi dentro de Abbey Road, do estúdio, uhum, hoje, que eu já fui várias vezes, são dois níveis, né? Tem o nível, você desce a escada e tem o estúdio em si, e o aquário, que a gente chama de aquário, onde fica a técnica, é no andar de cima. Então, o George estava sempre lá em cima, o George Martin, né? Uhum. Ele estava lá em cima e ele falava com a gente pelo microfone, elogiando, ou pedindo para gravar de novo. Teve uma hora que o John e o Paul subiram a escada para o segundo andar e ficaram lá no aquário, né? Que em inglês é control room. E ficamos Galen, eu e o Ringo aqui embaixo. Aí a gente ficou ouvindo a gravação várias vezes, depois eles pediram para a gente cantar só nós duas. Entendi. Num microfone. Entendi. Então a gente cantou várias vezes só nós duas. Vamos inclusive, então. Quando eu estava no microfone com o Paul, né, na segunda parte, eu cantei junto com ele o finalzinho, que é a única hora que ele canta, que é o Jai Guru Deva. E eu fiz a terça junto com ele. Só que eles não aproveitaram a minha voz, né? Deixaram só a dele. Entendi. Vamos então tocar um pouquinho, João Alckmin aí, Fufunha. Toca aí aquele link que eu mandei da voz dela, da Gayle e do John cantando. Por favor. Nothing's gonna change my world. A vida tem gente que tem cantor profissional com 200 discos aí que não consegue esse grau de afinação, ainda bem que eles escolheram bem vocês. Até eu me lembro que citaste até que o John perguntou, né, quem é que tinha conseguia cantar uma Paul, o Richard, Paul, a High Note, perguntou, né? Alguma de vocês consegue sustentar uma nota aguda? Uhum. E como eu era soprano naquela época, uhum, e eu sempre cantei em coral de colégio, eu falei que conseguia, mas eu não sabia para que era, né? Agora, a minha voz, depois disso eu fui vocalista muitos anos, uhum, aqui no Brasil, e a minha voz, eu tenho que ficar longe do microfone, minha voz penetra muito no microfone, então assim, quando eu ouço isso, assim, parece que eu tô berrando, né, tô ouvindo a minha voz, agora é muito esquisito, né, eu nasci mas no Penha, no subúrbio do Rio de Janeiro, meus pais moravam em cima do Cine Vaz Lobo, para os cariocas que estão ouvindo, uhum, como é que eu fui acabar no mesmo microfone que o meu ídolo? É um negócio não, muito esquisito. Sem contar que parece até, quer dizer, a canção, esse trecho fala, né, nothing's gonna change my world, nada vai mudar meu mundo, e esse trecho mudou o teu mundo, né? Claro, mudou a tua vida, quer dizer, então change your world. Yes, agora, vamos pular agora um pouquinho, né, depois de voltar para o Brasil, um dos cantores que a gente mais gosta aqui na rádio, até um dos primeiros programas, esse programa tem cerca de um ano, um dos primeiros programas que eu fiz, a gente tocou uma canção do Zé Rodrigues, foi teu marido, grande Zé Rodrigues, que eu adoro, uma canção de 76 chamada Eu Não Sei Falar de Amor. Isso é uma canção que eu adoro. Fala um pouquinho, a gente está, obviamente, com o tempo meio voando, mas vou tentar falar um pouquinho Vamos tentar. Fala um pouquinho assim, tu conhecendo o Zé Rodrigues, e também só dar um briefzinho aqui para o pessoal que não sabe, né, cantaste no Festival da Canção do Maracanãzinho em 71, estava grávida de 8 meses, né? Da tua filha Maria. E tem um trecho até que eu adoro da canção Casa no Campo, que fala, né, eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim, eu quero silêncio das línguas cansadas, nossa, eu fico até emocionado, eu quero esperança de óculos e meu filho de cuca legal, eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. E tu és a pessoa, tu és a esperança de óculos, né? Sim. E no caso, como estava grávida, imagina que não sabiam se era filho ou filha. Não, naquela então, época pelo jeito, não nasceu com cuca legal. Isso, naquela época não dava pra saber. Isso, fala um pouquinho da tua vivência com isso, e depois a gente passa assim bem de leve, assim, sobre a tua experiência com o Milton Nascimento, sendo vocalista de várias pessoas, tem uma lista que gigantesca, desde tem Balão Mágico, Antônio Carlos Jocafe, Peri Ribeiro, Alceu Valença, deixa eu só continuar com Lista é imensa, mas assim, as pessoas com quem eu mais gravei, eu vou te dizer, porque tem um que eu só gravei uma vez, né? Olha, eu conheci o Zé através de amigos, eu tinha recém-chegado de Londres. Eu conheci o Zé através de amigos, num ensaio, no Teatro Opinião, no ensaio do Sonho Imaginário com Milton, daquele show que eles, né, iam fazer. E a coisa muito doida, na hora que eu conheci o Zé, que eu fui apresentada para ele, ele estava sentado lendo um pocketbook em inglês, e ele falou para mim, uma das primeiras coisas que ele falou para mim, tá vendo esse nome aqui, Maria com Y? O dia que eu tiver uma filha, ela vai se chamar assim. É mesmo? Ele te disse na hora isso? É, na hora. E isso sendo que, num futuro não muito distante, nós íamos a ter a nossa filha Maria com Y. Meu Deus do céu. Uau. E aí a gente começou, eu comecei a frequentar os ensaios e fazer amizade e tal, e a gente começou a namorar, e eu que ia voltar para Londres, onde eu deixei namorado, onde eu deixei coisas minhas, roupas. Ah, é? É, acabei ficando aqui. Então, aí foi isso, a gente... Eu fui morar na casa dele, né, onde morava eu, Tavito, Zé, Tavito. E Marco Antônio Araújo, que já foi, e um grande músico mineiro, e aí ali era músico o tempo todo, né, e ele tocando com o Milton, e mais adiante tocou, o Sonho Imaginário tocou com a Gal Costa também, e eu comecei a gravar, né, comecei a cantar com eles, Quais foram as pessoas que mais gravaste, querida? Que fosse a pessoa que eu mais gravei? Eu imagino que a Joyce tenha sido, né? Joyce, sim. Joyce, Bituca, né? Milton, Egberto, gravei várias vezes. Toninho Horta, gravei várias vezes. Alceu Valença também ou não? Não, Alceu gravei uma ou duas músicas. Eu não me lembro, eu tenho isso tudo anotado, né? Porque, num caderno, porque é impossível lembrar de cada... Às vezes, quando eu vou olhar o caderno, eu me lembro. Às vezes, eu tô ouvindo rádio. E eu ouço uma música, eu digo, nossa, isso aí sou eu, que música é essa mesmo? Aí, tá tocando, apenas apanhei na beira-mar, o táxi prestando, né? Eu digo, tô cantando. Que tem até, trabalhando também, até com o Mussum, isso foi na época que, foi na época que ele era dos originais do samba? Ou foi não, no projeto não, solo foi na dele? Não, ele fez um disco sim, de criança. Sim, eu sei, ele fez. Disco pra criança. Então, isso é uma coisa que eu fiz várias vezes. Minha filha cantava desde os 4 anos, né? As filhas da Joyce também, minha filhada Ana e a Clara. Vários filhos de amigos, né, músicos, cantavam. E eu fiz muitos trabalhos, assim, de reger as crianças, entende? Em gravação. Entendi. Então, E com o Jair Adriano, o Caetano Veloso e o Márcio Greco também, foi uma vez com cada ou não? Eu nem me lembro que música foi. Não me lembro que música foi. Mas deve ter sido uma vez com cada, então. Foi uma vez. E aquela banda, entre aspas, por favor, bem entre aspas, fictícia, Baiano e os Novos Caetanos, que era com, né, o grande Chico Anísio e o Arnaldo Rodrigues. Pois é, isso foi muito engraçado, mas eu também não lembro as faixas. É porque eu não tenho todos esses discos, entende? Eu tenho alguns, mas não todos. Porque a gente gravava muito nessa época, entende? Às vezes você gravava, você estava no estúdio gravando com uma pessoa no horário da manhã e te chamavam para gravar com outra na tarde, que você não sabia nem quem era, porque você já estava a base pronta, você só botava o vocal, você só vinha saber quando recebia o papel da gravadora com pagamento, aí você sabia com quem era. Entendi. Uma coisa assim, eu estava me questionando, que eu morei um tempo, dois períodos da minha vida nos Estados Unidos, e nos anos 90, eu fui, com um amigo meu que está ouvindo o programa, Murilo Azevedo, ele foi contratado pelo Goulart de Andrade, falecido Goulart de Andrade, Comando da Madrugada, para fazer a cobertura dos bastidores de um show, né, na UCLA, na Universidade da Califórnia, Los Angeles, do Milton Nascimento, né? Acho que deve ter sido 93. Eu me lembro até que na plateia estava a Bruna Lombardi e a Denise Dumont. Eu tirei um monte de fotos. E estavas lá, né? Sabe, porque tu foste produtora dele nos Estados Unidos, né? Do Milton Nascimento. Sim, eu representei o Bituca durante 5 anos e meio nos Estados Unidos. Eu tirei um monte de fotos. Bituca, gente, pra quem não sabe, é o Milton, tá, gente? É o Milton Nascimento. Desculpe. Eu chamei ele de Milton na vida. Ele é meu padrinho de casamento. Aham. O negócio é o seguinte: nesse dia tava. Eu acho que eu conheci lá rapidamente. Por isso que eu tô perguntando, entendeu? Tava a Bruna, tava o River Phoenix, tava. Sim. Eu tenho um monte de fotos desse dia que eu tirei, de uma porção de gente. Então pronto, então tá. Eu acho que eu falei contigo rapidamente. Ele tem tão boa memória, o Milton, que no iníciozinho eu falei que eu tinha nascido no Piauí e depois ele até me chamou o piauiense, quer dizer, e falando com um monte de pessoas ao mesmo tempo, né? Uma memória assim de elefante. Fala um pouquinho, querida, assim, como é que... quer dizer, voltando só um pouquinho o lance dos Beatles, assim, aquela pergunta... super clichê, mas eu queria assim, qual é a tua teoria conspiratória, diríamos assim? Por que que o grupo acabou? Achas que teve a ver com a Yoko? Essa conversa eu logo avisando, eu adoro a Yoko, já briguei com muita gente por causa disso. Conheci ela na época, eu acho ela uma mulher excepcional, acho ela muito bacana. Eu acho o seguinte, qualquer pessoa que esteja ouvindo, que já esteve numa banda, na vida, sabe muito bem como é que é, né? O negócio é pauleira, é o dia inteiro juntos. Eles já estavam o dia inteiro juntos há muitos anos, antes da gente conhecer a banda. Claro, né? Em Hamburgo e tudo mais. Claro, né? Entende? Então, quer dizer, você tem que entender, chega uma hora que você quer seguir seu caminho. Você quer fazer uma coisa, o outro não quer, você já casou, já tem filho. Né? Isso acontece, isso não é só uma prioridade dos Beatles, isso acontece com muita gente que tem banda. Então, eu acho que eles realmente... Eu, particularmente, não fiquei nem um pouco triste quando eles acabaram, porque eu sentia no ar... É mesmo? Né? Claro, eu sentia, frequentando ali os estúdios, eu sentia que, assim, em 67 eles iam todo dia juntos para os estúdios, no começo de 68 ainda, e depois foi rareando, foi... Entendi. Sabe, um vai fazer a sua parte, um vai fazer a outra... Uhum. Foi mudando a maneira deles irem para os estúdios. Já sacasse isso na época, assim, uma certa animosidade. Sinceramente, quando eu ouvi que eles acabaram, eu não fiquei triste. E outra coisa, eu acho que eles acabaram no momento certo, no absoluto auge. Isso, e eu jamais chorei para eles voltarem. Jamais. Eu sou uma coisa esquisita. Pulando agora só um pouquinho, voltando a trabalhar com a Joyce, que ela morava nos Estados Unidos, e me lembro que ela tinha uma gravadora chamada Cucamonga Records. Correto? Lembra disso? Não, ela ter essa gravadora, acho que não. Isso deve ter sido que lançou algum disco dela. Não, tudo bem, eu achei que ela tinha... Não, porque eu morei em Rancho Cucamonga, e eu ia te perguntar se lembrava, se saberia ela morava em Rancho Cucamonga na época. Eu não me lembro dela ter tido um selo, que eu saiba, ela nunca teve um selo, né? Mas provavelmente algum disco, ela tem muitos discos lançados lá fora, né? Lá fora ela era muito popular no jazz e de bossa nova. Querida, como é que a gente faz, tem esse diário, que eu sei que já vendeste assim, estilo formiguinha, para amigos e conhecidos, mas estás procurando uma editora para lançar, porque eu acho que, né, tu tens muita coisa para contar. O meu livro se chama Do Rio Abbey Road. Ele é um livro de capa dura, tem 300 páginas, praticamente todas ilustradas, mais de 200 fotos inéditas. E eu fiz isso, eu e minha designer, que é minha melhor amiga, fizemos isso sozinhas. Teve uma pré-venda, que muita gente comprou antecipado, e eu mandei fazer 1000 livros. Ficou pronto em dezembro de 2016. E agora tem 100 e poucos, estão acabando. E agora eu vou começar a procurar agente literário... Editor, como é que podem entrar em contato contigo, quem estiver ouvindo? Olha, assim, no meu e tiver interessado, tem gente de editora, alguma coisa assim, que no possa meu site, lisebravo.com, sem BR, tem tudo. Gente, tem... dois E's, tá, gente? Dois E's de novo, Ivan e Ed Eduardo. Lisebravo.com, lá tem meu e-mail, lá tem todas as maneiras de comprar o livro, que também continua sendo assim, comigo, ou com um amigo que tem um sebo, sempre uma coisa assim... Foi assim, o livro ficou exatamente como eu queria, ficou, modéstia à parte, várias pessoas já me disseram, no mundo inteiro, eu vendo esse livro para o mundo inteiro, uhum. Nova Zelândia, Japão, Austrália, o pessoal não entende português, mas compra assim mesmo. E todo mundo diz a mesma coisa, não existe um livro igual a esse no mundo, né? Um livro com 200 e poucas fotos inéditas dos Beatles, e a minha história contada através dos meus diários de menina de 15 anos. Uhum. Do teu ponto de vista de adolescente. Eu não sou eu, sou 66 que estou contando, entende? Maravilhoso. Sou eu com 15. Então, maravilhoso. Pessoas, eu tenho depoimentos, assim, centenas de depoimentos muito emocionantes de pessoas, uau, sabe? Então eu fico muito feliz que saiu exatamente como eu queria. Tá, então... Eu acho que está mais que na hora de ser lançado para uma editora. E está pensando também, ele está em português, mas até comentaste comigo de possibilidade inglês, de até fazer isso em inglês, né? Eu estou traduzindo ele, já tenho vários capítulos prontos em inglês. Maravilhoso. Lizzy, eu quero te agradecer de coração, tá, pelo teu tempo. Eu te agradeço, foi um prazer. Tá. Ó, falando sério, obrigado mesmo, emocionante falar contigo, és uma simpatia e... Obrigada, igualmente. É uma pena de não ter horas e horas, mas eu acho que a gente conseguiu botar uma cápsula aqui, tipo, como se fosse uma cápsula do tempo, assim, de cobrir, assim, uns 30 anos, assim, de forma breve, mas eu acho que é muito assunto, ter um gostinho. Né? É muito assunto, é daria um programa de várias horas. Lizzy, de novo, muito obrigado, thank you very much, appreciate it, e o pessoal... You're very welcome. E muito obrigado de novo. E por favor, gente, Lizzy Bravo, Lizzie Bravo.com. É .com.br. .com, tá? O site ali vocês podem se informar como ir atrás do livro, ou editores aí que queiram fazer um lançamento mais, entre aspas, oficial, assim. Por favor, tá, gente? Entrem em contato. Isso aqui foi só uma gotinha no oceano do que ela tem pra contar. Muito obrigado de novo, querida. Tá, obrigada. Um grande beijo para todo mundo. Tchau. Boa noite. Beijo, tchau, querida. Tchau. Fantástico, Marco Antônio. Tá? Mais foi um isso. Tento que você conseguiu, mais uma exclusividade da Showtime. Pô, é uma honra e eu fico atucanado dizer. Atucanado é uma expressão para quem não conhece, que do Rio Grande do Sul quer dizer atrapalhado. É com o lance do tempo, né? Que às vezes eu fico assim olhando no relógio da hora e fico com medo de dar conta. Não, mas não se preocupe. Às vezes não, eu já atropelo e o Rivotril acabou. Então, não, como é que não eu se fico preocupe mesmo? Com isso, não. Se estourar, estourou, não tem problema nenhum. Pode ficar tranquilo. Obrigado, querido. Fique tranquilo. Obrigadão mesmo pela força. Mas é muito só pra contar, né? Quer dizer, cada um tem seu rito de passagem, né? É verdade. Então, esse rito de passagem dela, se ainda tivesse acontecido, sei lá, com 30 anos de idade, ou sei lá, com 25, quando a pessoa já tá ficando mais cínica, né? Mas acontecer isso com 15 anos, né? Nossa, imagina só. Nenezão. Inacreditável. Vamos então pra as nossas músicas obscuras? Já vamos pra 50? Vamos lá, Fufun, abre aí. I trusted you for such a long, long time, and now you're telling me bye-bye, so what'll I do? I'm so blue, I trusted you. You call me on the phone. Gone. Vai lá. Maravilha. Ó, esse cantor se chama Jimmy Clanton, o nome da canção é I Trusted You, né? É, a gente, engraçado é que a gente tem comentado em outros programas, ontem a gente comentou sobre o lance de... a gente usa a expressão da canção de corno várias vezes, né? Ó, essa canção é de 57 e já fala de rasteira que ele levou. Então, quer dizer, não vem de hoje, viu, gente? Não vem. Pessoal aí que curte sertanejo, aniversário, que tá dizendo que acham que eles inventaram música de corno. Não, já existia muito antes. Ontem a gente até tocou uma dos anos 80, né, aquela rima, essa aí é o mesmo clima, é tipo assim, nossa, eu tô afiando as pontas, né, eu vou dar uma chifrada em alguém. Esse cantor, o Jim Clanton, nasceu em 1938 em Baton Rouge, na Louisiana. Ele tinha recebeu um apelido até que era Swamp Pop R&B Teenage Idol, ou seja, o ídolo das adolescentes no gênero Swamp Pop, ou seja, é um gênero popular da Louisiana, assim, com músicas assim, com uma pegada de um rock and roll com muito blues, e também com rhythm and blues, né? Por isso até Swamp Pop, Rhythm and Blues, Teenage Idol. Eu acho que muitas vezes ele soa bastante com um ídolo de uma das ouvintes mais assíduas do programa, a Grazi Vitória. Ele soa muito como o Neil Sedaka. É. Em vários momentos, né? Olha só, ele fez tour pelos Estados Unidos no auge da carreira dele com The Platters, com Fats Domino, Jerry Lee Lewis. Imagina só as noitadas. Já, né, que você está falando de Neil Sedaka, tem aquela música O Carol, né? O que você achou da resposta que na época, com 15 anos, a Carole King deu a ele, com O Neil? A gente comentou isso no outro programa, né? Olha, a Carole King eu acho uma das judias mais atraentes da face. Ainda acho ela atraente. Eu também. Pois é, e essa canção é o máximo, né? O Neil Sedaka é um grande hitmaker. Mas eu acho o Jimmy Clanton, esse, ele não é conhecido no Brasil, mas ele fez bastante sucesso. Ele teve canções nos anos 50 e 60, para ter uma ideia. Ele contou com canções, ele foi 40 vezes dos top 100 mais tocados na América do Norte. E também ele fez bastante sucesso no Reino Unido, também entre 60 e 63. Ele aparece num filme chamado Johnny Melody, de 59, e também num filme chamado Na Onda do Twist, de 61, e tem canções na trilha. E ele pode ser ouvido sem dar uma de ator, mas só na trilha do Peggy Sue, Seu Passado à Espera, aquele filme que o Francis Coppola dirigiu com a Kathleen Turner, o Nicolas Cage, uma ponta do Jim Carrey. E numa comédia de futebol francesa, estrelada pelo Jean-Pierre Mariel e o Jean Reno, era Le Seigneur, O Senhor, né, de 2012. Vamos tocar um trechinho de um dos maiores hits dele, que é de 59, pode ser? Vamos lá, Fofunha. Por favor. I told her when it comes to talking, I'm the sweetest, sweet talker in the world. Well, she said you better start talking. See if you want me to be your girl. And she said, go, Jimmy, go. Go, Jimmy, go. Well, I talked her off the floor when she said, go, Jimmy, go. I told her when it comes to dancing, I'm the best young dancer in the land. Well, she loved at me with a twinkle in her eyes. And then she took my hand and she said, go, Jimmy, go. Go, Jimmy, go. Por favor, essa música é completamente Neil Sedaka, né? Mas assim, timbre de voz, ele, eu acho que eles são contemporâneos, né? Mas o Neil Sedaka fez muito mais sucesso. Eu não quero acusar aqui, até porque né, não tem prova, mas por favor, a pegada é muito parecida com o Neil Sedaka. Vamos para os anos 60, querido? Ah, canção de 61. Vai lá. It's way after 12 o'clock, and it's starting to snow. They're playing the national anthem on the radio. I gotta go, I gotta go, I gotta go, because I love you. Your folks are in bed, we're down here alone. The fireplace is warm, but I gotta get home. I gotta go, I gotta go, I gotta go, because I love you so. Walk me to your front door, darling. Let's say goodnight kind of fast. I love you so, but I just gotta go, 'cause I want our love to last. So goodnight, darling, I gotta get home. I'll meet you in dreamland, where we'll be all alone. I gotta go, I gotta go, I gotta go, because I love you so. Música de qualidade, informação com responsabilidade. Que musiquinha meiga, Marco Antônio. Eu acho essa música muito bonita. I gotta go, não é I got a girl, como muita gente pode estar pensando, né? Ou seja, não é eu tenho uma moça, ou tenho uma garota pra mim. Seria I gotta go, eu tenho que partir. É de 61, não fez sucesso nem nos Estados Unidos, mas a gente vai tocar agora um trechinho de uma canção que muita gente deve conhecer, muito mais até no Brasil, a versão brasileira. A versão de brasileira de mais bolinha sucesso. Amarelinha. Ah, olá! Era segredo, pomba. What she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow glowy dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to say, 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. She was afraid to come out of the open. Essa estourou, né? Não, eu acho, tanto no Brasil teve versões do Celi Campello, da grande Blitz, do Ronnie Cord, né? A Blitz gravou até nos anos 80, com bastante sucesso. Essa aí até, o gráfico é meio um tongue twister, quer dizer, dá pra enrolar a língua, mas vamos lá. É, a versão original chama Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Ufa, tá, depois de 37 tentativas eu consegui. Ah, ainda bem que eu não bebo. Quem cantou essas duas canções, o I Gotta Go e o Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, não deu, não. Eu me elogiei daí tive que enrolar a língua. Foi o Brian Hyland, ele nasceu em 43 no bairro do Queens, em Nova York. Ele começou a cantar profissionalmente nos anos 50, com 15 anos de idade, mas só estourou mesmo quando era coroa, ou seja, com 17 anos, no início da década de 60. O gênero de pop que ele canta é chamado pejorativamente, é como se fosse um subgênero que muitos críticos caindo de pau chamam de bubblegum pop, ou seja, era o pop de letras assim mais inocentes, ingênuas, né, sem pegada, digamos assim, política, né, feito meio para garotas enquanto mascavam chiclete e tomando milkshake ficassem falando sobre o seu futuro amor, a sua intenção de casar e ter filhos. Então, eu gosto muito desse tipo de música, e a gente pode até pensar que os primeiros discos dos Beatles foram assim, né? I Wanna Hold Your Hand tem essa pegada bubblegum ou teeny bopper, como eles chamam, ou seja, música para pré-adolescentes ou adolescentes dos anos 60. Eu não vejo problema nenhum nisso, gosto bastante. E o hit dele, como eu falei, problema no Brasil, como citaste também, biquíni de bolinha amarelinha, né, que é o Ronnie Cod, a grande Lee Campello e a Blitz. E uma coisa interessante é que esse cantor, Brian Hyland, ele estava em Dallas em 62, a poucas quadras de onde foi assassinado o presidente Kennedy. No mesmo dia, ele estava nessas caravanas, né, como fazem no Brasil, de vários cantores indo se representar por vários cantos do país. E ele ainda toca, ainda esporadicamente se apresenta, tendo o filho Body Hyland como baterista, mas a profissão dele nos últimos anos mesmo tem sido de produzindo especiais para a TV de esportes, para a TV americana. Ele é viciado em beisebol, boxe, futebol feminino e rock no gelo. Ele pode ser ouvido entre as sonoras como a Cupido Não Tem Bandeira, um título horrível brasileiro, mas é uma comédia bem bacana com Jimmy Cagney e aquele ator que foi sempre sexual, um ator alemão, a Hot Buchholz, numa comédia chamada Sorvete de Limão. A gente volta e me cita, ela é uma espécie de um pré-Porques feito em Israel, gerou várias sequências, num filme com a participação especial do Rob Lowe, era um filme com a Jodie Foster chamado Contato. E também num seriado chamado Mad Men, que é um seriado muito elogiado, que não sei ainda nem se passa, porque eu estou um pouco fora dos seriados recentes, né? O meu lance é mais nostálgico. Mas vamos passar para os anos 70, querido? Vamos nessa. Essa banda aí, a gente tocou há umas duas semanas, não, essa canção é claro, e nem uma das mais famosas, a gente tocou, foi uma chamada If, né? Hoje a gente vai tocar um trechinho da Lost Without Your Love. Essa canção, pra quem não reconhecer, porque essa música não fez sucesso, ela tem uma pegada mais assim pesada, digamos assim, bem mais rock and roll. O nome é Down on My Knees, o nome dessa canção, e o grupo é o Bread. né? Essa canção é de 71, um dos maiores hits da banda. Eles tiveram, né? Everything I Own, Make It With You, aquela que tu adoras, Baby I Want You. E vamos tocar uma de 77, um trecho, por favor. Mega canção de dançar lenta e ritmo dançante. Lost and all alone, I always thought that I could make it on my own. But since you left, I hardly make it through the day. My tears get in the way, and I need you back to stay. I wander through the night and search the world to find the words to make it right. All I want is just the way it used to be. If you were close to me. David Gates, A Alma do Brad, viu? Não, essa música é o máximo, né? Lost Without Your Love. Outra música batendo no tema aquele recorrente de pontapé nos testículos ou no traseiro, né? E sendo mandado pastar, né? A canção fez bastante sucesso no Brasil em 77. Eles podem ser ouvidos em várias trilhas, esse grupo maravilhoso, né? Como falasse, David Gates e o Jimmy Griffin, né? Os cabeças. Pode ser ouvido em trilhas como Ligado em Você, que é um filme sobre uma comédia sobre siameses, com o Matt Damon, e uma participação especial da Fernanda Lima, fala gaúcha Fernanda Lima, num filme chamado Anjos da Neve, com um ator que eu adoro, Griffin Dunne. Encontro de Amor, um filme que eu não curto muito, com a Jennifer Lopez e o Ray Fiennes, e uma comédia política chamada Todas as Garotas do Presidente, sobre moças lidando com o Nixon. Se não for abuso, vamos 80, então. Vamos lá, Fofonha. Coming up with it, you'll be breaking the law. Love monopoly, my philosophy. Don't go fooling with private property. She's mine, she belongs to me, and we'll get on fine as long as you agree. Private property. Facing a charge, that's a common sense. You get off the fence. Don't go fooling with private property. We'll be right back. and they judge. That's what common sense is. You get off the fence. Don't go fooling with private property. Adoro essa canção. É, essa canção de 81 não fez sucesso nenhum no Brasil. O nome é Private Property. Ela apenas foi escrita, produzida no piano e no baixo e backing vocals Paul McCartney. No caso, o backing vocals também com a falecida Linda McCartney. A voz é do Ringo Starr, da carreira solo dele, que é uma carreira bastante errática, né? Tem altos e baixos e teve alguns hits, mas muitos fracassos de vendas. Essa canção eu acho que tem meio aquela pegada, podia ser totalmente daquele disco de 83 do Paul McCartney, Pipes of Peace. Bem dessa fase oitentista, tem essa pegada. E também lembra uma canção do Paul que eu gosto, do disco Pipes of Peace, chamado Average Person. E também me lembra um pouquinho uma banda New Wave que eu adoro, uma banda britânica chamada Madness. Madness, gosto muito deles. Pois é, uma banda maravilhosa. Lembra um pouquinho Our House, aquele sim, hit deles. Sim, né? Sim. Né? O mega hit da carreira, ele teve uns três grandes hits, o Ringo Starr na carreira solo, né? Mas um dos maiores foi Photograph. Toca um trecho aí, o pessoal vai lembrar, é uma canção que eu realmente amo. Essa canção é fantástica, né? Essa canção é muito emocionante, né? A letra é lindíssima. Eu gosto muito. Vamos falar um pouquinho da carreira dele também como ator. Ele tem uma carreira bem interessante como ator. Ele atuou em longas como Candy, que era com a sex symbol sueca Eva Olin. Eu acho que a Olin a pronúncia e não Olan, porque é sueca, né? Teve participação do Marlon Brando, do Richard Burton, do Charles Aznavour como ator, o James Coburn, e ele interpreta um mexicano tarado, chamado Manuel, o grande Ringo Starr. Ele também atuou num filme chamado The Mad Christian, que no Brasil levou um título horrendo, né? A gente citou, né, quando estava conversando com a Lizzie, o título no Brasil era Um Beatle no Paraíso, né? O pessoal, como ele é Beatles, o pessoal, assim, ah, vou tentar empurrar esse filme como se fosse um filme dos Beatles. Eu quero também com o Peter Sellers. Tem um faroeste italiano bem violento e bem amoral, que eu gosto bastante, que também faz um papel de um mexicano, só que dessa vez um bandoleiro mexicano chamado Blind Man. No Brasil era Blind Man Preso na Escuridão. Né, o título original era Il Pistoleiro Tcheco. É baseado naquele personagem japonês, o samurai cego Zatoichi. Era com um ator chamado Tony Anthony, um dos vários americanos que se mandaram para a Itália depois da explosão de por um punhado de dólares e daquele gênero maravilhoso de bang bangs, né, euro-westerns, né, bang bangs feito na Itália, tudo que é país praticamente longe dos Estados Unidos, que tinha montanhas, fizeram bang bangs, né? Então ele também fez o Ringo Starr também fez um filme que é bastante cultuado, fez um sucesso mediano no Brasil, não sei se disse Caveman, era o Homem das Cavernas. É uma comédia sobre homens da caverna, com ele, com Dennis Quaid, bem jovem, e com a esposa dele, a lindíssima Barbara Bach. Barbara Bach foi até uma agente secreta russa naquele filme, foi minha intro aos filmes de James Bond, ele era o Sete Espião que me amava. Né? Eles ainda estão casados. Supostamente não se largam, estão sempre juntos, inclusive quando vão para a clínica para desintoxicação, parece que estão sempre juntos. Deixa eu ver também o nome dele, né, de batismo, Richard Stark. E uma coisa interessante é que ele com os Beatles teve, obviamente, pela empresa Apple, e o apelido dele, Ringo, em japonês é maçã, quer dizer maçã. Olha só como as coisas são às vezes estranhas do mundo, né? E ele também há uns 22 anos, o Ringo sabe que ele não é de recusar cheque, e ele fez comercial para a empresa nipônica de suco de maçã. Então, brincando com esse lance de Ringo, né, de ser maçã. Ele também está em trilhas de filmes que ele aparece, como O Filho de Drácula, e também O Beatle no Paraíso, como eu citei. Estou falando, obviamente, da carreira dele solo. Eu tentei fazer esse link porque a gente, né, entrevistou a Liz, e ela falou dos Beatles, e daí, se fosse citar filmes que tem trilha sonora dos Beatles, seria mais de 230 filmes. Então, quis especificar com a carreira dele, né, solo. Né? E eu não sei se gostas da, né? Pelo jeito gostas de Photograph, né? Gosto bastante. muito. Tem gente que se ofende que ele não tem voz, ele é desafinado, mas eu acho tão honesto. Ele nunca quis pagar de grande crooner. Não. Né? E as canções dele tem, em geral, tem letras ou melancólicas com o senso de humor, um senso de autocrítica, assim, eu realmente gosto de bastante coisa solo dele. Então, acho que por hoje era isso. Então, a gente falou com a Alice Bravo e tocamos, desencavamos para variar músicas dos anos 60, 50, 60, 70, 80 e fizemos referências com a Sétima Arte. Acho que por hoje é só, né? Foi fantástico, Marco Antônio. Agradeço o teu apoio para variar. Imagina. Um abraço ao Fufunha. Ah, uma coisinha só, só para citar. A gente antes falou do grupo Brad, né? E eu queria só mandar um beijo pra uma pessoa que eu conheci através de ti, a Dirce Veloso. Ela é mega fã da outra vez, a Dona Semana, quando a gente tocou o trecho do If e outra canção deles, Obscura. Ela, na mesma hora, mandou um coraçãozinho, ela adora Brad. Então, um beijo pra ti e valeu por apoiar sempre o programa. Não, tá? A Dirce tá sempre colada na rádio. E sempre tem bom gosto. Tem importante. Bom gosto. É escrivã de polícia aposentada e eu tenho informações que foi uma excepcional escrivã de polícia. E conhece ela há quanto tempo? Há bastante tempo, viu? Mas ela é amiga há mais tempo do delegado Paulo Viesi, que está conosco aos sábados. Ah, excepcional. E sábado... É uma pessoa, pelo contato que eu tenho com ela, uma pessoa queridíssima. Verdade. E como eu te falei, e nos dá alta força. Então, esse Brad aí que a gente tocou, Down on My Knees, e um trechinho do Lost Without Your Love, vai para ti. Disse mega beijo e para o resto do pessoal que está nos escutando, grande abraço e até sábado. Sábado, às 8 da manhã. Isso. Beijo, Marco Antônio. Tchau. Um abraço, querido.